A Índia é mal interpretada graças a nosso preconceito. As ruas de Nova Delhi são tão poluídas quanto as da Grande São Paulo. As águas do Ganges e Yamuna não são piores que as do Tietê ou as do Paraíba. O trânsito ensurdecedor e caótico lembra muito os horários de pico de nossas metrópoles. Seu povo não é um aglomerado de pobreza fruto da barbárie. São pessoas assim como nós, com suas crenças, sua cultura, sua simpatia e sua culinária. Seríamos muito mais ricos se fôssemos capazes de fazer a troca do verbo julgar por aprender. Temos tanto a aprender com os indianos, aprender com uma nação tão humilde que contém a violência somente com policiais munidos de varas de bambu. Poderíamos também aprender a respeitar a religião alheia, como um Sikh que visita um templo hindu ou um islâmico que visita um gurudwara. Também seria interessante fazer a troca do verbo ter por ser, assim como os indianos, que preferem ser honestos, mesmo na pobreza, que ter a indignidade de sua desonestidade. Vamos adentrar em seus costumes de mente e coração aberto. Só assim podemos aprender tudo que essa grande nação tem para oferecer.